estrela matutina, a rosa mais bonita do meu coração. Sem teus olhos não vejo, sem teus pés não ando, luz do meu caminho, força e direção. Ao teu lado quero estar e teus olhos não vejo, não.